fazer? Está em fazer. Foi uma decorrência da municipalização, da lógica da municipalização. É aquilo que eu falei para vocês. Custo para o passageiro é um real, eu vou cobrar nenhum real. Ora, isso vai significar que a prefeitura vai ter que meter a mão no bolso. No caso de São Paulo, em torno de, sei lá, 3 bilhões de reais por ano. E se a prefeitura meter a mão de 3 bilhões e for pagar o sistema de ônibus assim, não vai ter o dinheiro para a escolinha e para o hospital. Então, isso significa que você precisa ter nova fonte de recurso para estabelecer um sistema de tarifa zero. Tarifa zero, na verdade, é uma forma de reforma tributária. É um nome. Tarifa zero é um nome de fantasia, né? Que surgiu na minha boca no dia que nós anunciamos esse serviço de pagamento indireto. Como é que você faz? Como todos os outros serviços da prefeitura. Você arrecada taxas e impostos, constrói viadutos, escolinhas e hospitais e não cobra nada de ninguém. Como o volume de dinheiro da prefeitura não dá para bancar isso em São Paulo, por exemplo, em outros lugares pode ser que sim, você vai ter que fazer com alavancar recursos para a prefeitura. Como é que isso terá que ser feito? Mediante uma forma de cobrança de taxas e impostos renovados e que siga uma lógica de quem realmente são os beneficiários do serviço de transporte público na cidade. Então, até lá dá para ir fazer com uma reforma tributária. E essa reforma tributária era óbvia. Ela metia a mão no IPTU dos bancos, das mansões de luxo, dos terrenos não usados, das empresas. Se aumentava um pouco o imposto sobre serviço das empresas prestadoras de serviço da cidade, e assim por dentro. Era uma reforma própria. É claro que foi aí, e é aí que se dá a discussão. Então, eu queria deixar claro para vocês que a discussão de se tornar um serviço de transporte coletivo, como um serviço público de fato, universal e sem restrição ao seu acesso, significa uma disputa política na sociedade. Não tem bolhufas a ver com o problema técnico. Nada. Esqueça o problema técnico. O problema técnico, você chama meia dúzia de profissionais, uma empresa de um projeto e fala, é isso, faça. E eles fazem. É? Até porque os técnicos em geral, com todo o respeito aos fundeiros, costumam fazer o que eles mandam. Então, aí, precisa deixar claro para vocês que é uma disputa política. Trata-se de uma disputa pesada, porque vai no bolso de quem tem. E vocês sabem que ninguém mais raivoso do que aqueles que têm quando você vai meter a mão no bolso deles. Né? Chamada classe dominante. Vamos lá, outro equipe de burguesia. Né? Então, o que significa isso? Que vocês serão, quem se propor a fazer essa discussão será sistematicamente bombardeado com aquilo que melhor se faz com quem disputa com você politicamente, sobretudo quando se faz essa disputa no terreno das realidades, né? É a desqualificação. Nada como desqualificar o adversário para dizer que o que ele está falando é uma insensatez. Imagina. Coisa de moleque, coisa de moçada, olha. Vem aqui me dizer que o ônibus pode ser de graça. Tá louco, virado. É? Só virado, mas passa, coitado. Passa, coitado. É? No meu caso, não diziam isso, mas diziam que era o Dina óbvio. Essa mulher é louca mesmo. Lógico, virado, imagina. Além do que, se você aumentar os impostos, eles vão repassar todo o custo para as mercadorias. Logo, isso que ela está propondo, na verdade, vai significar um aumento de preço generalizado. Agora você começou a acenar os eternos espantalhos, né, sobre a classe subalterna, para ver se ela, né, fica assustada. Você desqualifica o povo, não se valoriza aquilo que é de graça, não é verdade? Tudo que é de graça, ele não dá valor, né? Não é isso? Todo mundo fala, né? Isso é um epíteto clássico do capitalismo. A gente não valoriza o que não é pago. Mentira. A mentira é deslavada. Né? Quem disse que as escolas públicas são depredadas pelas criancinhas pobres que não pagam nada porque não valorizam coisa nenhuma? Bobagem. Ou que os doentes dos hospitais públicos saem por aí quebrando seringa, né? Desvairada lei. Isso aqui não vale nada, já que eu não pago coisa nenhuma. É louco. Mas dirão isso com ar sério. Você está ouvindo? Mas vão falar com ar sério. Né? E vão fazer disso uma campanha muito bem trabalhada, que é para desqualificar isso. Porque você, ao fazer essa proposta, eu estou dizendo que vocês venham a fazer, vocês estão mexendo com valores estabelecidos e que significam os pilares, né, de um sistema sócio-político. Não sou anarquista, não sou sequer socialista, nem sei se sou socialista hoje, eu já não sei mais o que é isso, né? Mas sei, isso eu sei, não bula, não mexa com os interesses da burguesia, sobretudo no Brasil. Né? Sobretudo no Brasil, que ele tem a tradição escravocrata, né? Do senhor de engenho, do coronel, um negócio horroroso. Caramba. Diz um amigo meu que o imperialista pior que ele já viu foi o brasileiro. Né? Vive Petrobras na Bolívia, vive na África, na Nigéria, quando nós somos sobre construção, saibam vocês que nos aviões da Vale, quando você entrava, a aeromoça dizia, o senhor pode ficar aqui, porque os negros já estão lá no fundo. Então, vai se mexer com uma coisa que são os pilares dessa sociedade que nós estamos aí. Isso é o que eu queria trazer para vocês, palavras rápidas. É uma luta política, é uma luta de tributos, uma luta de dinheiro, né, atrás disso tudo, é uma luta conceitual pesada e tecnicamente tudo tem solução. Sobretudo nessa questão de transporte.